67, obrigado, aguardando o site. O 67 patrona, estou prosseguindo para o ponto de espera, ok? 721, não mantém a posição, e vai dar tráfego, vai dar passagem de tráfego da sua companhia com a ingressar a Taxi Delta. Metro no 0113. 2500, Serra Vitor 366, 1322. 1328, reduza para 1809. Reduzindo, 328. Igual 9924, volta e escuta. Reduza para 1809. Afirmativa, pós ITAP, Serra Vitor 368, reduzindo para 1809. 1809, obrigado. Isso é para nível 050 inicialmente. A 050, obrigado, 600. Boa tarde, Web 6741, ponto de espera, pronto, avisou contra a situação. Web 6741 mantém o ponto de espera, número 2. Afirmativo, mantendo. Capotango Bravo X aí, Foxtrot, no solo 08, frisado backtrack, reporte pista livre. Frisado backtrack, reporte livre, Fox. Tem noção. O azul 4061, decolado ao 08, controle 119.35. 135, Gol 1697, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 119. Livre pouso, gol 1697. Torre, boa tarde, 948 Papa Lima. 948 Papa Lima, prossiga. A guarda aero está, para iniciar o táxi, é porque 17. Autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 17, 948 Papa Lima. Papa Lima. Tem estimado de diversos treinamentos para a TAM 8001, né, cara? Foco. 001, eu tô com 3 traços que vão decolar na sua mesma saída. Mais 5 minutos o senhor vai ser autorizado a acionar e deve aguardar mais uns 10 minutos no ponto de espera. Ok, sim. Bela. No pronto pra cópia? 67, confirma, 6721? 7 no solo 09, agilize, libere a direita, solo 121, decimal 9. Pode ir pra 219, agora 697. 2 Salvador, boa tarde, tá 3174, passou externo, baixar travado. Tá 3174, continue na aproximação, aguardando pista livre, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Tem deslocamento, aguardando, tá 3174. Zero. Aerovia Upper Whisky 58. Decola no zero, curva esquerda, saída pro Caracaju. Controle em 119, decimal 35, torre 18.6, transponder 5101. Salve Salvador, boa tarde, gol no 697. O 397 aprovado para Recife, via por 58, pista 10 com curva esquerda, Puca, seu Maracaju. 1935 ao controle, 18.6 torre, 5101 transponder, gol 754. 754 correto, 39 o nível, reporte pronto. Reportarei, 754. Está pronto no 8. Gente, portão 8, aguarde puxa. Aguardando a sua escuta, gol 754. Bolo 697, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, aguarde ingresso, parte principal. Alfa Kilo, parte 3, aguardando para ingresso, parte principal, gol no 697. Aproximou, parte principal no 624. 924 vai ingressar portão 5. Portão 5. Zulu November. Eco Zulu November está pronto para a descida? Sim, sim. Seja autorizado descer para o chute de tráfego de Siri. Frequência livre para coordenação. November. Juan Gole está presente, Azul 4061. Azul 4061. Ciente. November Papá, prossiga. Projeção cópia, estou lá para Jacobina, portão 5, CO2. Passo para Aerofon. Jacobina, agora a coordenação, November Papá. O Webjet 6741 não desconsidere devido à separação, mantenha a posição. Ah, está mantendo, né? 741. 600, reduza para velocidade de aproximação, gol no 600. Aí reduzindo, tem aeronave no Tiquesa, 5 milhas, checando o Sierra Vitor 372, reduzindo. Informa o tráfego na posição de 12 horas, 6 milhas, está na final para pouso. Afirmativo, tem no Tiquesa, obrigado. No 328, está na escuta? 328. Torre, no net, décima meia. 328. Usar, sair pela cabeceira do acerto. Aguarde mais 2 minutos. É verdade. Torre Salvador, 1328, pegou, voa. Tô no 328, continue na aproximação, aguardando pista livre. O ajustando 013, cabeceira deslocada em 1 no 1.200 metros. 328. Prossiga, tem um estimado para início do nosso pushback? 10 minutos. Poderia confirmar o motivo? Volume de tráfego na aproximação. As decolagens estão demorando a... entre uma e outra decolagem. O primeiro tráfego decorou, teve que aguardar 5 pousos. E o EBJ está no ponto de espera, está aguardando mais 5 pousos. Eu já estou com 5 aeronaves acionadas. Ok, está aguardando, você tem que fazer. Solo, Salvador, está 3174, livrou. 3174, táxi via Alfa, Kilo, para 3, reporte ingresso, parte principal. Alfa, Kilo, para 3, está 3174, reporte. Bono 697, vai ingressar, portal 612. Vai ingressar, portal 612, agora 697. 4-1, companhia. Uso 4061, no chame Centro Recife, 128, décima 8, alterna, 126, décima 4. 288, 264, boa. Objeto 6741, previsão de decolagem, 2 minutos. Afirmativo, 2 minutos para decolagem, estou observando o tráfego nacional, 6741. Após a passagem dele, pode alinhar? Afirmo. Afirmativo, grato. Voo no 328, solo aos 15, agilize, libere a direita, solo 121, décima 9. 209, gol 328. Correto, agilize, libere a direita, solo 121, décimo 9. Certo. November 48, Papa Lima, autorizado táxi via pista no 7, reporte alinhado e pronto. 7, pode fazer o backtrack? O Força Aérea 5947, previsão de decolagem mais 4 minutos. O 594 está passando, vai atrás do WhatsApp. Afirma. Cópia. Você parou só, não compreendi a mensagem. Aguardando aqui o Whisky 90 Papá. Pode acionar seu personal acionado? Alenha Papá, acionamento é critério. O senhor é o peixe para decolar em Salvador. Começando o pátio 3, está 3174. Via no pátio 3, mantenha-se no pátio 3, aguarda para ingresso, pátio principal. Ok, vou manter pátio 3, aguardando para ingresso principal, tá? 3174, seria previsão? Posição 2. Ok. 8001, autorizado a acionar, reporte táxi. Posicionamos para o táxi, então, 8001. Falou, Salvador, uma boa tarde, com 328, livrando a pescuta. 328 via Alfa, reporte antes da táxi e quilo. Alfa antes daquilo. Paulo, o Whisky 90 Papá informa que vai decolar no 17, futuro? Papá, tô ciente da sua decolagem no 7. November 48 Papa Lima, previsão para decolagem de 6 minutos. Ciente Papa Lima, ali. Está alinhado 6741. Ciente, 6741. 1600, no solo aos 17, agilize, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219, 1600. Presente momento. O gol 74 acende, está aguardando a autorização de pushback 908. Demorou. Pacal no zero, sim. Pacal no zero e vai decolar a partir do hotel ou vai prosseguir até o ponto de espera da 10? No zero na escuta? A pista no zero, vento 140 graus, 0612 de nós. Ajuste 1-0 na 3. Atrás de gol, 600 livrou. 600, boa via Alfa, mantenha-se antes da taxiway Delta. Alfa antes da Delta, 600. Solo, Salvador, são 3566. 3566, Aracaju, qual nível? 190. 190, guarde coordenação e cópia. Guardando. Solo, Pacal no zero, confirma a temperatura? Temperatura 3-0. Boa noite, cara, grato. Opa Lima, informe sua razão de subida que irá empregar. 2.500 pés de início. Eficiente, aguarde para a decolagem. Lima. A pista no zero, apenas os primeiros 90 metros estão fechados. Você vai decolar da hotel ou da cabeceira 10? Decola do hotel para agilizar. Eficiente. Solo 3174, aguardando no pátio 3. Confirma o nosso estacionamento, por favor. 3174 autorizado, prosseguir portão 2. Ok, prossegue 2, obrigado. Bono 328, vai ingressar aquilo, vai parquear a pátio 3, fica atento ao sinalizador. Bono 328. A gente vai ingressar aquilo para parquear no 3, o gol 328. Solo 3136, para cá eu confirmo, vai cruzar ou vai decolar a partir da hotel? 340 na Gole, vai precisar manter a proa, tem uma formação bem grande que a gente vai precisar contornar aqui à direita. Sexto desvio, objeto de 4 anos. 4 anos. Bom, Salvador, Pacal no zero, ponto de espera do hotel. Pronto. Pacal no zero, mantém o ponto de espera. Número 2 para. Número 3 para a decolagem. Pacal no zero. Mantendo o ponto de espera do hotel. Essa área 5947, autorizado decolar pista no zero, vento no 60 graus, 09 nós. 47, querido decolar. O Pacal 10, observe rolagem do Força Aérea. Após o mesmo, autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter, Pacal 10. Foi direto. 1935, controle, 186, torre, acione, transponde, 5066. 5066, após o estado autorizado na cabina, decola do ano 7, com a esquerda, manda alvo, o nível 80, para terminar até 085. 186, torre, 1935, é o controle, o último avanço é o papel. Correto, 186, 1935, parte 5, 5 a, com 5 a bordo, chame a torre para o táxi, 90, papá. Papá. Papá Tango Whisky, November Papá, prossiga. Funcionado para o táxi. Autorizado táxi, até o ponto de espera da pista no 7, reporte para ingresso. Mantenha a posição na táxi Papá, o Whisky November Papá. Papá. Com apenas 90 metros fechados, táxi Juliette Alfa, ponto de espera Charlie, torre 186, 1013 no ajuste. Juliette Alfa na Charlie 283, então 1009. Salvador Gol 1806, assistente da Papá vai solicitando 230 de China Aracaju. 806, 230, Aracaju, aguarde coordenação e cópia. Escuta. Ô, Sala, é o Gol 328? Antes daquele, Gol 600. 600. mantenha-se antes daquilo, vai dar passagem ao Tucano, que vai ingressar na Delta, e após ingresso para 3600. Tenho, mantenha-se aqui no 600. O Condor 21 não poderia só confirmar mais uma vez, vai decolar a partir da interseção, um hotel? Afirmativo. Sim, está autorizado o táxi até o hotel, Condor 21. 21 e seu táxi. Controle Salvador, boa tarde, Cessário 5947. Estou com o tráfego que vai prosseguir parte militar, é um Tucano. Após a passagem do mesmo, o senhor prossegue para o hotel e chama a torre, ok? O vento 160 graus, 099. Quer que deve decolar de Copa Lima? 600 antes daqui. Ingresso para 3600, aguardo para prosseguir, Pationa. 600. Bono 318, seu estacionamento é no Pátio 3. O senhor já avistou o sinalizador? Não tem sinalizador em nenhuma das posições aqui. Gente, mantém essa posição, a informação que eu tenho aqui é Pátio 3. Eu acho que deve ser esse pessoal aí próximo à viatura amarela, logo à sua esquerda. Pois é, mas não tinha ninguém aqui, não tem ninguém ainda sinalizando, nem aqui na 10 aqui. Gente. Bono 600, após ingresso para 3, mantém a posição. Vou aguardar para confirmar a sua posição em estacionamento 600. Pátio 3, aguarda mesmo. 600. Tem o pessoal ali da Infraero, mas ninguém sinalizando, tá, Arthur? Não tem nenhum sinalizador no Pátio 3? Negativo. Tem o pessoal na 10 aqui, mas ninguém chamando avião. Estou bem, estou ciente. Paulo, 754, pode entrar para o Spectre 08? 754, autorizado, puxo no 8, reporte para o táxi. Está livre, chama táxi, 754. 8, Papa Lima, boa tarde. Fazendo a 48, Papa Lima ao controle, contato rodado. Cliente, quando possível, direto Bonza. Trip 5489, informação Papá, por gentileza, autorização, vitória da conquista 180. Gente, aguarde conquista 180, trip. Escuta. Web is 6720 control. Go ahead, 6702. The first 90 meters runway 10 is not available. Roger, minus 90 meters, thank you. Estamos aqui bem no través da 10, ainda dá, senão vai ter que dar um jeito aí pra gente tomar uma nova posição. Gente, só faz o seguinte, prossiga Juliette, Alfa, reingresse Kilo e aguarde no início do Pátio 3, que eu vou tentar contato com a Infraero para ver qual a posição que vai ser disponibilizada para o senhor no Pátio 3. A gente não recebeu essa informação. Gente, sai Juliette, Alfa e vai para Kilo para reingressar no Pátio 3, o Gol 328. Afirmo. Sou 336, cruze a pista no zero, agilize e fique atento ao sinalizador no pátio militar. 336, cruzando a pista. Condor 21, após o Tucano, ingresse em hotel e chame torre 286. Condor 21, hotel 686. Prossiga seu táxi via Pátio 3, aguarde para ingresso Pátio 1, o senhor vai prosseguir portão 11. Ok, Pátio 3, aguarda para Pátio 1, gate 11, 600. Ô, Saulo, só confirma para o 328, Juliette e Alfa para reingressar naquilo ou a gente faz a volta na ilha aqui, Juliette, Alfa e Índia e retorna? Faça via Juliette, Alfa e Kilo para o Pátio 3, o no 328. Ok, pela volta maior então vou 328. Afirmativo. Não foi entendido, poderia confirmar? Patrão no zero, Patrão. Força aérea 4470, é isso? Sim, ok, Ok, está em contato radar, clareza 3, câmbio. Uno 754, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie 118, decimal 6. Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie 286, voo 1975. O 947, Salvador. Prossiga. O centro solicita que voe direto para Aracaju. Direto para Aracaju, gente. Está taxiando para o ponto de espera da pista no zero. Após a passagem, prossiga para o portão 11. E após a passagem da aeronave, é para o 11, igual 6-0. Correto. 3834. 3834, prossiga. Informação, babá, autorização, Fortaleza 370. Aguarde a coordenação, 3834, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, aguarda. Controle, contato radar. Salvador, é o voo 1806, já teria autorização? Ainda não, aguarde. Escuta. Série 5947, chame o centro de controle na frequência de 12685. 12685, obrigado, boa tarde. 3566, prossiga. Por gentileza, já teria a nossa autorização? Ainda não, aguarde. Aguardando, senhor. Salvador? Qual é a altitude agora? 065 agora? Sim, seu modo Charlie está fora de serviço, está mostrando 800 pés, está sob vetoração, direita pro 90. Se falhar a comunicação, ao passar o nível 160, vou ir para Aracaju. Câmbio. Direita 090, para a comunicação, está sob 90, pro de Aracaju. November 48, Papa Lima, chame o centro, 1288. 1288, obrigado, boa tarde. Estreve se posicionando aqui para orientá-lo. Observe aí a esquerda aí no final do pátio. Pois é, vamos seguir um pouco mais à frente então, como antes, eles também estavam lá, mas não chamaram. Tá afirmativo, pode prosseguir. Aguarde 220, comanda tuba, altímetro é 1-0 no 3. Aguardando. 3834, cópia. Copinha, 3834. Fortaleza 370, Opesulu 19, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1186, transponder 5127. Então, 3834, autorizado Fortaleza, nível 370, Opesulu 19. Decola a pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 5127, o controle 1935, é torre 1860. Correto, chame para acionamento 3834. Sim, camarada, 3834, obrigado. 3566, cópia. Sim, eu tô 3566. Aracaju 190 pela rota Golf 677, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1186, código 5122. The localizer is over the runway. Roger, report your short final runway 10, it is 140 degrees, 10 knots. Webjet 6702. The circuit to land is Webjet 6702. 1806, cópia. Escuta. Aracaju no 230 pela rota Golf 677, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione o código transponder 5103. Frente, gol 1806, autorizado Aracaju, o nível vai ser o 230, aí via Golf 677, decola do 1-0, curva esquerda, 87935, 286, chama 5103, está na posição 3 para puxo de acionamento. Autorizado, chame para o táxi o 1806 da Gol. Chama. TAM 3373, cópia. Prossiga. Autorizado para a Comandatuba no 220 pela rota Golf 677, decola da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, porra direto, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, adicione o código 5137. Autorizado, conforme 220 Salvador, sai decola da 10 com curva direita, da El, Leda, direto, Golf 677, 1935, controle 1862, 137, correto, chame para o acionamento 3373. Alô, S76721, autorização. 6721, aguarde para Fortaleza, o nível 310, o altímetro é 1013. Pode adiantar saindo? Aguarde. Solo azul 4089. 4089, aguarde coordenação para Vitória, altímetro 1013. Qual a saída? Aguarde. Obrigado. 6702, boa tarde, informação ótima, desce até 150. 3192, controle, boa tarde. Desça para 2000 via chegada, Mari. 2000 via chegada, tá 3192. Controle é o Conde 21. Conde 21 é o controle, contato radar. 4470, passa ao nível 160, curva esquerda, Aracaju, chame o centro, frequência 2685. Uno 754, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 754. Gol no 806 para o táxi, POB de 172, vai alternando o Recife, tem 2 horas e 40 minutos de autonomia. Salvador, Salvador. 172, sente, autorizado o táxi à direita no ponto de espera da 1-0-118-6, no 806. Sente, direita, ponto de espera 18-6, gol 1-806. Fono 209. Fono 754, autorizado a decolagem, pista no zero, vento de 180 graus, 10 nós. Iniciando pista no zero, vamos 754. Correct. Oscar, Mike, uniforme, prossiga. Qual o parque de estacionamento e a pista que decola? Oscar Mike uniforme. Gente, aguarde coordenação, Oscar Mike uniforme, número 4. Ainda não, aguarde. Você pode esperar da 1-0, está pronto. Ali mantém 1-0, 806. E mantém 1-0, gol 806. O 754 decolado aos 37, chame controle em 11935, boa tarde. Boa, 1935, bola 75. Pronto. 7721, autorizado Fortaleza, nível 310 pela Upper Zulu.